9. Tá 3602, é o solo voltando? 3602, prossiga. Já copiou? Afirmo, já copiei. Só confirma, vai manter a prova de decolagem até cruzar 2.000 pés, ok? Afirmo, mantém a prova de 2.000 pés, após segue o perfil igual a Leval. Ok, portão 5, chão pronto, puxa o sinal. Puxa. 1983.4. Copio 1983. Salvador, nível autorizado para Guarulhos, sou 300. Aerovia Peruísque 50. Decolagem pista 28, manterá a reta até cruzar 2.000 pés. Após curva esquerda, cumpre o perfil subida Gole, Eval, após Eval, Eudes. Controle em 1.9.35. Tua, 1.8.6. Código Transfônia 5401. Exclusivo 300 para Guarulhos, aprovado, via Previsque 50, decolada 28. Mantenha a proa até 2.000, quando curva esquerda na Gole, Eval. Eval, voa Eudes. 5401, 1935. 186, gol 1983. Portão 04, champanhe, puxa, senhor. 1983. Webjet 6726.4. Sim. 6726 da Webjet, foi autorizado em Recife, nível 330, aeroporto Whisky 58. Decola pista 28, mantém a reta até cruzar 2.000 pés. Após curva direita, subida Aaron, transição Melim. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, código 5404 para a web 6726. Autorizado 330 para Recife, confirmando da 28, mantém a reta até 2.000, depois direita, Arameri 1935, 18.6, só confirmando o transponder, é 5414. 5404? E Melim é a tradução. Mike Eco Lima, Índia, November. Melim, 5404, concorde. Melim, 5404-670-26. 726, correto, portão 2, chama o ponto, puxa o sinal. Chamará. Log 9871.4. Nossa cota. Salvador, autorizado Guarulhos, nível 280. Aeroveia Peruísque, 50. Decolagem pista, 28. Manterá a reta decolagem até cruzar 2.000 pés. Após curva esquerda, subida Gole, Eval. Após Eval, direto Eudes. Decolagem, pista 28. Confirmo o controle 1.9.35. Torno no 8.6. Código 5172. 280 Guarulhos, aparelho 50. Decolada 28, mantém pro até 2.000 pés. Saída Gole, Eval. Até eu, 1935, controle de saída, 1862, 5172, transponder. Cotejamento correto. Tá pronto? Puxa o sinal, parte 3? Afirmativo. Autorizado, reporte o táxi, log. Teve posicionamento, chamar pro táxi, log 987. Mono. Controle de Salvador, bom dia, Oscar Serra Mike, decolou na sua escuta. Bom dia, Oscar Serra Mike, subindo para o 40. O senhor vai prosseguir para onde? Valeu, se o senhor autorizar aqui, pode sair aqui pelo corredor Axé. Corredor Axé, então, Oscar Serra Mike, vai a qual nível, provavelmente? Tudo que é. Aí o senhor terá que ir a 2.500, devido a aeronaves no retorno do corredor Axé, ou no 1.500 pés. 5581, autorizado decolar pista 28, vento 280 graus, 15 nós. Livre decolagem, força aérea 2581. Torre Salvador, Bandido, 1397, porta espera da 28. 23, portão 4, pushback acionamento. Pushback acionamento autorizado, portão 04, reporte o táxi, gol 1983. 1983. Informações? 4.500 autorizado, Oscar Serra Mike. Quanto, valeu. Salvador, é o gol 1.260, desce a 1.60 com a Lima. Gol 1.260, identifique chegada cara e desce até o nível 050. São número 2 para aproximação e LS no loop está 28. Desce, claro, 050 na cara. 581, decolado aos 17, chame agora o controle 119.35, bom voo. Controle 119.35, Força Aérea 2581. Controle Salvador, Força Aérea 2581. Fora 2581, contato radar, saída Aron, Salvador nível 350. Poderia confirmar para 2581? Força Aérea 2581, contato radar, saída Aron, sobe para o nível 350. Saída Aron 350, Força Aérea 2581. Salvador, acho que a Serra Mike pode subir para 6.500 aqui, amigo. Autorizado o 065, qual que você é a mais? Obrigado. 5. Autorizado, Logan. Só em coordenação com o pessoal de parte aí, tá na hora de dar potência na hora do táxi, no, na potência pra cima do hangar do terminal de logística de carga dentro da aero, bem? Tá ok, em coordenação com o pessoal de parte aqui, já estamos cientes aqui, informando o pessoal de solo, 7.6 pra curvando a direita, pelo lado 98.71. Então 3602 no portão 5 autorizado, chame táxi. E ele foi o estacionamento, 3602. Autorizado decolar pista 28, vento 250 graus, 10 nós. Autorizado decolar, chegou a 397. Solo, Força Aérea 7105, pátio de autoridades. Para táxi até o pátio militar. O PIN 705 está entrando o VNL para posteriormente fazer a solicitação. Qual foi a primeira solicitação? Não compreendi. É apenas fechando o VHF e o traslado será feito logo após, ok? Quando ocorrer, será o 705 para o máximo mais. Ok, na escuta então. Ok, confio como está isso, Dan. Ah, ok, claro. Muito grato. O voo 1983 para o táxi com 70 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Galeão 704 E30, táxi autorizado à direita via Índia, Alfa, ponto espera. Táxi foi gol, chama na torre 118, decimal 6, altímetro 0.05, tambor viagem. Gol 1983. 1983, obrigado, até a volta. Índia, Alfa, Golf, 18.6. Serra Mike, tem a aeronave agora decolando da pista 28, já cruzou até a cabeceira 10, subindo na saída agora. Você tem condições lá na proa 260? Tá voltando pela, o GPS está interceptando aqui a 266. Ciente. Se você ficar melhor pra você, a gente pode descer pra 4.500 agora ou 2.500, que não tem nuvem nenhuma aqui. Tá 2.500 então, Oscar Serra Mike. Obrigado, meu irmão. Na escuta? Prossigo no D97. Foi autorizado o timão controle, 935. 7935. controle. Bom dia, Gol 397. Bom dia, Gol 397, contato radar, saída Gol e sobe ao nível 240. Certo, sobe para 240, não sei mais. 02, táxi BOB 114, autonomia de 3 horas, alterna com fins. Charlie Fox, 114, 3 horas. Táxi autorizado à direita via Juliet Alpha. Por espera, táxi Golf, chamar a turma 118, decimal 6, altímetro 095, boa viagem, tá 3602. 7, táxi via Juliet Alpha Golf, 286, QNH 10, 105, 3602. Solo Velagem 9, 27, 1, já está passando. A gente vai fazer a curva pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Pela direita, então, em coordenação com o pessoal de solo. Está com 03 no PB, autonomia alternativa, por gentileza. Já vou te passar aqui, só está aqui. Estamos com PB 04, 3 horas de autonomia, alternando o Galeão. Galeão 04, 3 horas. Pela direita então, eu tenho um. O caminhão de bombeiro à sua direita, tá visual com o caminhão? Afirmativo. Tem condições de fazer a curva com segurança? Afirmativo. Ok, então pela direita, táxi autorizado até a saída do pátio 3 via aquilo, ou vai táxi aqui via pátio 1? Então curva direita. E aquilo, alfa ponto de espera da Golf, turno no 8, decimal 6, altímetro 1015, terá uma boa viagem. Log 9871. Segue via pátio, quilo, alfa, Golf, ponto de espera da 10, torre 286, grato. Decimal 45. 12685, alternando 12545, contrário 2585. Correto. Salvador Brown, good morning, trip to South Florida, New Zealand, Federation Mike, you receive. Remote area number 14, you press clear to trip to Lima, so travel 1612. Trip Airlines 5490 to Petrolina, flight level 180. Listen information, Mike, NH1015 at remote IR of 801. Stand by to clear the scene more. 1 minute, please. We wait, 5410. Salvador, bom dia, Gol 983, próximo Gol 5.09, tá 28. Gol 983, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 290 graus, 159. Além decola pista 28, Gol 983. 364, 3325, Gol 1397. Red 4. Red, let's go. You appear to Petrolina, flight level 180 direct. After takeoff runway 28, maintain head to 2,000 feet and then turn right. Bomo, departure and Alvo. After Alvo, direct Petrolina. Salvador, control frequency 119.35. Salvador Tower 118.6. And Scott 54. 06 5-0 Rede 180 to Petrolina, departure down on 820, still ahead until 2000. After that, right 5 bomb departure, Alvo transition. After that, direct to Petrolina. Total departure 1-2-5, now 8-2-4-6, squawk 5-4-0-6. 5-0 The readback is correct, come with full end for pushing time. Alvo, correct. bom dia, TAM 38 na feia, estabilizado localizador da 28. Informo os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Sete. Uno 983, decolado 28, controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia, 1983. Reportará. Escola de Salvador, gol 198283, bom dia. Bom dia, gol 1983, contato radar, saída gole, suba para o nível 300. Ok, ascensão 300 na gole, está mantendo a proa até 2 mil pés, possível? Está liberado dessa restrição, o 983. Ok, então curvando à esquerda para interceptar 259 gole, gol no 983. Correto. Gol 1260, para 2 mil pés, 1015 altímetro, informe localizador. 260, 1015 para 2 mil pés, reportará o ILS da 28. Final da 28? Afirmo, tenho tráfego à vista, 3602. Após a passagem do mesmo ali, mantém pista 28, então 3602. Após a passagem do tráfego ali, mantém na pista 28, então 3602. Então 3602, desconsidere a restrição de 2 mil pés após a decolagem. 7, então, só confirmando, mantém o perfil da gole e val. Negativo, a partir de agora estará, será que manter pronto até 3 mil pés. Será 3 mil pés e após encerrar a curva à esquerda na subida gole aqui. Positivo, 3 mil pés após o perfil gole eval 3602. Confirma. Fechando o solo, 121 decimal 9. E vai voltar para a posição aqui da Alfa 9, 38, 9. Controle voo no 260, interceptou o localizador da 28 no ILSA. Voo 1260, completa final, chama agora a torre 118 decimal 6. 860, obrigado. 3896, portão 2. Ingresso à próxima esquerda na Alfa Viaquiro para o pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Esquerda para o pátio 3, chamante do pátio 1, 3896 para o banco 2. Solo Web 6726, está pronto para o táxi, 143 a bordo, 2h30, Fortaleza alternativa. Fortaleza, 143, 2h30, táxi à direita, via Índia, Alfa, pode esperar Taxiway Golf, chama na torre 1-18, decimal 6, altímetro 1015. Ao invés de manter pro até 2000, manterá até o 030 agora, ok? Manter pro até o nível 030. Aqui nova autorização, mantém pro até o 030, direita pela Alfa, India Alfa, ponto espera 18.6. Vai chamar a torre lá. Obrigado. Nada, tenha uma boa viagem. Obrigado. O Índia Lima Romeu 67, o, na pista 28, baixado e travado. Uno 260 já avisou pro campo? Ainda não, tem mais alguns instantes. A gente reporte visual, Uno 260. 60. Então 3602 decolado aos 33, chame agora o controle, 119.35, tem um bom voo. 119.35, 3602. 3325 alternado. 1-3-3-2-5, gol 1-9-3, tá bom. Rumba 23, o controle, prepare a chegada a Pipit, pista 28, repórter ponto de ADC, está sob vigilância. 1-9-3, tá preparado, chegada a Pipit, está voando na proa de Alagoinha, tá em telas descidas. Se mantenha 050 após Alagoinhas, chegar de pitch. Descendo para 050 após Alagoinhas, chegar de pitch. Controle Salvador, tá 3602, mantenha a proa, passa 2600 pés. 3602, contato radar, saída Gole, vigilância. Ok, prossegue na Gole então, 3602. Propulsion startup and comeback for taxi 35490, now maintain head until flight level 030, ok? Until 030, 540. Mantém pista 28, pare logo 9871. Faz gols ali, mantém 9871. No 260, no solo aos 36, libere à esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, estima o solo 1-2-9. De vez em quando, mantenha a posição antes da Alfa, estima 2-9, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1-2-6-0, livrando a sua escuta. Bom dia, gol 1-2-6-0, o portão 7, vai taxiar. Direita Alfa, primeira esquerda, pátio 3. Chame para ingresso do pátio principal. Ok. Esquerda Alfa. Aliás, direita Alfa, pátio 3. Chame para ingresso do pátio principal no 260. Estará restrito a manter pro até o nível 030. Desconsidere 2000 pés. Estará restrito a manter pro até o 030. Ok, após a decolagem, mantém pro até o nível 030. Relog 9871. Autorizado decolar pista 28, vento 280 graus com 09 nós, Larry Log 9871. Teve decolagem, 9871. 64-3602. Vai a April 1, Juliet and Alpha, hold short, runway 28, taxiway Golf, tower 118, decimal 60, QNH 1015, trip 54900. QNH 1015, hold short, tower 18, decimal 6, 54900. 2015, via chegada cara e autorizado ali a CIS, eu vou para 284106. Está passando posição a Lagoinhas. Tem condição de voar da presente direto, posição em pitch? Afirmativo, 123 voando direto em pitch. Ciente desse, mantenha a nível de voo 030, rumba 23. 123, descendo para o 030. Log 9871 no decolado aos 39, chame agora o controle 119-35, bom voo. 1935, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Em frente, pátio 1, portão 7, 1220. Controle Salvador, boa tarde, Variglog 9871. Varig Log 9871, contato radar na decolagem, sai da gola e vigilância. Confirme, está ainda restrito a manter pro até 030? Ativo liberado. Teste liberado, subida a gole. Varig Log 9871, grato. Era 7105, parte de autoridade, prossiga. Ok, acionamento autorizado, parte de autoridade. Reporte para o táxi 7105. Começa a 2000.